direito é algo sagrado, num sentido lato de sagrado. Tratado como se sagrado fosse. Tratado como se objeto religioso fosse. E essa sacralização do direito, ela corresponde a uma certa alienação dos juristas. Esse dado eu pretendo explicar em três movimentos dessa palestra. O primeiro deles sobre uma ideia de política. A política entre o sagrado e o profano. Se você pega discursos, estudos sobre povos antigos, você verá que nós temos duas formas básicas de organização política. A primeira delas é de uma política diretamente associada à religião. Nós falamos de povos antigos, enfim, porque é mais fácil você pegar exemplos históricos, mas nem precisa ir muito longe. Você pega o caso do Irã, a Constituição do Irã de 79, ele proclama que é dever do Estado, é a missão do Estado, criar um ambiente propício a que o homem volte ao seio de Alá. Há um viés religioso, de religião em estrito senso, que marca a ideia de direito e a ideia de Estado no Irã. Ao ponto da Suprema Corte iraniana ser composta de juristas, que nós reconheceríamos mais facilmente como juristas, pessoas que vêm de uma carreira provavelmente jurídica, e outro tanto composto de mulás, juízes islâmicos, que exercem sobre as normas não só um controle de constitucionalidade, quase não sai a palavra, mas também de alcoranicidade. Ela tem que ter uma dupla validade, sobre um aspecto religioso, sobre um aspecto propriamente político. Eu digo propriamente político porque, para mim, a política, em estrito senso, ela pressupõe uma forma diferente de pensar as nossas relações de poder. Uma forma diferente essa que pressupõe um afastamento da religião. E por que isso? Porque num sistema de exercício de poder sobre os outros, pautado por um ambiente, uma crença, um papel significante do discurso religioso, ele permite com que nós acreditemos que os modos de exercício de poder não são frutos das nossas escolhas. A contrário senso, a política, a invenção da política, ela pressupõe uma certa desacralização das relações de poder. A crença, portanto, de que o modo como nós vivemos é fruto, de algum modo, das nossas escolhas. Porque se o modo de vida que nós temos é fruto das nossas escolhas, se vivemos de tal maneira, podemos viver de outra. Se vivemos de tal maneira, nós escolhemos viver assim. O mundo, como nós o organizamos, ele não é um dado da natureza. Ele é uma construção de uma série de processos decisórios, de processos de escolha, que por mais que sejam complexos, se eu guardo ainda, ao contemplar a complexidade desse sistema, a certeza de que ele é inventado, eu trago também a certeza de que ele pode ser reinventado. Eu vou explicar isso de novo com dois exemplos muito simples. Imagine um regime político-sacerdotal. Chego eu reconhecido como grão-sacerdote e digo: nossos deuses ordenaram a todos que a palestra durará apenas mais 15 minutos. Não adianta você pensar: ah, eu queria mais de 15. Eu estou fugindo de gente chata lá fora. Enquanto durar a palestra, eu tenho motivo para ficar aqui, sabe? Me é mais agradável. Então eu queria que durasse mais. Não dá para você dar um jeito? Eu digo: não, não sou eu. Pouco importa se você gosta da palestra ou não. A duração dela é determinada não pelas nossas escolhas, sequer pela minha escolha. Eu que aqui anuncio a norma, porque a norma de duração de tempo que eu anuncio não é inventada, não é criada por mim mesmo. É criada por nossos deuses, que me mandaram uma mensagem pelo celular, sendo que durará esse tempo. Agora, se eu parto da concepção de que regras, como a regra, portanto, que define o tempo da palestra, é definido por todos nós, ela torna-se negociável, veja. É plausível que qualquer um se levante e diga: mas professor, dá para estender mais? Ou até que diga o contrário: 15 é muito. Eu já estou pensando em suicídio no primeiro minuto, eu não suporto isso. Dá para acabar logo, não? Eu só não saio correndo porque eu fico com vergonha. Estou sentado no meio, sabe? Tem que atrapalhar muito. Falo, quebra o galho aí, velho. Quer dizer, torna-se negociável. Por que negociável? Porque você parte do pressuposto de que o nosso sistema, ele é escolhido, ele é inventado, ele é optado. Bem, falar de política, a invenção da ideia de política, tal qual nós usualmente concebemos, pressupõe, por um lado, essa liberdade que nós temos de mudar modos de vida. Política é um modo de vida inventado. É um modo de vida inventado. O sagrado é o contrário. É também um modo de vida. Também se presta a legitimar relações de poder uns sobre os outros. Agora, nós não a concebemos como inventada. Não a concebemos como inventada. Eu volto aqui um ponto. Passo para um segundo momento. Porque isso vai voltar. Esse raciocínio entre o sagrado e o profano volta. Falemos em estrito senso de ética agora. De ética. É engraçado, você tem várias formas ao longo da história do pensamento de estruturar aquilo que nós podemos chamar de os fundamentos de um raciocínio moral. Várias categorias sobre ética, várias possibilidades de falar de ética, várias possibilidades de estruturar discursos, um encadeamento de raciocínios que visa a legitimar determinada conduta, determinada decisão, determinada escolha. Ora, mas apesar dessa variedade, há dois modos que se destacam. Ou nós falamos de ética como um conjunto de princípios aos quais nós devemos obedecer, aconteça o que aconteça. Falamos, portanto, de uma espécie de moral de princípios. A ética corresponde a essa e aquela regra, e eu devo seguir a ética de acordo com aquela e essa, pouco importa o que aconteça. E há um outro sistema em que você mede se algo é bom ou ruim em função das consequências. Um consequencialismo moral ou uma ética de resultado. Uma ética de resultado. Weber coloca os dois sistemas convivendo. Ele fala que existem duas éticas, uma ética da convicção e uma ética da responsabilidade. Você que delibera sobre coisas que afetam só a sua vida, pode se dar o luxo de se pautar sobre princípios. Siga os princípios independente das consequências. Agora, você que exerce o poder político sobre os outros, não pode se dar ao luxo de pautar as suas ações por princípios. Porque pode ser que, em seguindo um desses princípios, você gere um resultado catastrófico para a vida dos outros. E, portanto, você deve ponderar esses princípios em função da sua responsabilidade para com os outros. Daí, ética da responsabilidade. Os dois sistemas nós aceitamos como plausíveis para justificar determinadas condutas. E esse é o problema. Os dois nós aceitamos como sistemas plausíveis. Eu posso justificar ações aqui, tanto pelo resultado delas, dizer, olha, isso é bom, por que é bom? Veja o resultado. Como posso justificar também pelo princípio independente do resultado. Ah, mas não são conciliáveis? Não, não. Não são mesmo. Dá para conviver, eu aceito os dois. Mas em casos concretos, eu não posso julgar o mesmo caso concreto pelos dois sistemas ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo aqui, manjado, vem da TV. Alunos já ouviram? Só para quem é novo aqui, que interessa. As três ou quatro pessoas. Episódio 178 da Grande Família. Lembra desse? É, isso é bom, não é? Lineu e... Esqueci o nome da esposa do Lineu. Tem mais um. Nenê, obrigado. Nenê e Lineu estão prestes a comemorar aniversário de casamento, sei lá há quantos anos. Lineu fez de conta que esqueceu a data. Ele só simula, porque ele quer fazer festa surpresa para Nenê. É um sábado. Festa sábado à noite. Tudo certo. Sábado de manhã aparece o cara da companhia de energia. Conta não foi paga, vou cortar a luz. Não, mas eu paguei a conta, imagina, né? Lineu todo certinho, não vai pagar a conta de luz. Eu paguei a conta, eu dei o dinheiro pro Tuco, dei a conta. Tuco, você não pagou a conta? Lá vem o Tuco, sabe como é, popozão? Já entendeu? Tuco pegou a grana e não pagou a conta. Daqui a pouco importa descobrir agora quem é o culpado. O fato é que a conta não foi paga e a energia vai ser cortada. O sujeito fica com pena do Lineu e diz, olha, eu vou passar em outras casas, eu posso passar aqui no final do dia, lá para meio-dia eu volto. Enquanto isso, você pode pagar a conta. Se meio-dia, quando eu voltar, eu só apresentar a conta paga, não tem problema. Eu não corto a energia. Só que é um sábado. E só dá para pagar em casa lotérica, e casa lotérica só recebe em dinheiro. E Lineu está sem dinheiro, Lineu só tem cheque. Lineu chega para Agostinho: Agostinho, troca esse cheque para mim. Agostinho, você sabe como é a vida dele. Nunca está com grana. Lineu, o negócio está difícil aqui hoje. Agora, sábado, a pastelaria do Beisola está bombando. Vamos lá para o Beisola, que o Beisola resolve. Lineu e Agostinho, Beisola, dá para você descontar esse cheque para mim? Mas é claro, Lineu. Para que servem os vizinhos? Solidário Beisola não titubeia. Bem, eu vou pegar o dinheiro ali e já volto. Enquanto vai aos fundos pegar o dinheiro, Lineu, fiscal sanitário por profissão e vocação, ele flagra naquele instante uma barata que passeia impune sobre um pastel de camarão. Amigo, barata em cima de pastel de camarão para fiscal sanitário é uma espécie de crime de lesa majestade. É uma violação sanitária hedionda. Amigo Lineu, não pensa duas vezes, mete a mão no bolso e começa a autuar o Beisola. Agostinho do lado pergunta: Lineu, o que tu está fazendo? Barata, eu vou fechar o estabelecimento. Lineu, tu está maluco? O cara foi pegar dinheiro para descontar o teu cheque, Lineu. Eu sei. Se você autua, ele não desconta, não vai ter festa, você vai se ferrar, Lineu. Eu sei, mas pouco importa, diz Lineu. Lineu, homem da ética de princípios, pouco importam as consequências dos meus atos para mim mesmo. Isso é ética de princípios. Pressupõe que você julgue independente do resultado. Ainda que o resultado seja ruim para você em primeiro lugar. Exige o ato heróico, portanto, da renúncia às consequências dos atos para que você se pegue ferrenhamente a norma pela norma. Siga o princípio. Do outro lado, Agostinho. Agostinho Carrara é homem. Você não disse que Agostinho Carrara é um cara mau. Agostinho Carrara é gente boa para você que assiste o programa. Ele é sempre bem intencionado. O que ele faz, faz sempre na melhor das intenções, é um fato. Agostinho chega bem e diz: olha, Lineu, pega o dinheiro do Beisola e depois você fecha o estabelecimento. Lineu, mas e não seria ético? Agostinho, por que não? Agostinho mede pelo resultado. Qual o melhor resultado possível? É a festa, a neném, o cheque descontado, o estabelecimento fechado. Todo mundo sai ganhando. Menos o Beisola, mas o Beisola merece. Posso que Beisola faria isso com você? Ainda diz o Agostinho. Ele não, pouco importa. A ética de princípio não está ligada à reciprocidade. Eu não ajo assim só porque... eu ajo pela regra independente do que as outras pessoas fazem, independente do que vai acontecer, beleza? Dois sistemas. Nós usamos os dois o tempo todo. Nós usamos os dois. Imagine que você está dirigindo um carro. Um carro que não anda em dia com a manutenção. Você se vê de repente numa ladeira, em desembalada carreira, à sua frente um grupo de cinco pessoas. À direita do grupo de cinco pessoas, uma pessoa. E à esquerda, outra pessoa solitária. Você pisa no freio e vê, não tem freio. E aí você pensa: fudeu. Fudeu. Você só tem três opções. Primeira, na verdade duas são iguais: virar para a direita ou para a esquerda. Virar para a direita ou para a esquerda, você atropela um. Segunda opção, ou terceira, vai lá, considerando as outras duas iguais: você não faz nada e atropela cinco. O que você faz? Pergunta de ética. Você atropela cinco ou atropela um? Eu acho que pouca gente dirá que atropela cinco. Vocês hoje não atropelam um. E se eu perguntar por que atropelar um é melhor do que atropelar cinco? Porque cinco é mais que um, velho. Matar um é menos pior do que matar cinco, já que eu não posso escolher simplesmente parar o carro. Ou seja, você justifica algo pelo resultado. E ninguém, veja, nessa circunstância, discordaria. É muito difícil alguém que discorda. Diz: não, é melhor matar um mesmo, mas matar cinco, porque... todo mundo é filha da puta mesmo, ninguém presta, menos cinco aí, vai ajudar mais gente. Dificilmente alguém justificará assim. que, por um lado, parece tão aplicável, tão bem aplicável, um consequencialismo moral nessa hipótese. Vamos pegar outra. Você é médico. Você é médico e cuida de 5 pacientes. Esses 5 pacientes, cada um deles precisa de um transplante de um órgão urgente, senão morre. Um precisa de coração, outro pulmão, outro de rim, assim vai. Lhe aparece um 6º paciente para fazer check-up. Esse 6º paciente é um modelo de saúde. Rim perfeito, coração perfeito e compatível com todos os outros pacientes que você tem em estado terminal. Você, médico, mataria o paciente no check-up? É fácil. É só um negócio aqui que eu me surri. Oh! Errei! Sem querer! Tá vazando sangue! Espera aí que eu vou chamar socorro! Enfermeira. Enfermeira. Ela não tá vindo, mas aguenta um pouquinho aí. É fácil você matar o sujeito. Você mata? É certo o médico matar? Mas por que não? Porque no primeiro caso, veja, na hora de atropelar, parece justificável matar um ao invés de matar 5. Mas o médico, o resultado é o mesmo. Você não mata o cara, não aparece algo, morre os 5. Estranhamente para nós, não parece utilizável aí o consequencialismo moral. Parece utilizável o princípio. Não, por princípio, o médico tem que salvar a vida. Não é estranho isso? Não é estranho. Nós jogamos com os dois. Qual é a diferença entre um caso e outro? Algo que eu chamo de peso moral. O peso moral da decisão é diferenciado. É porque no primeiro caso, quando você se imagina como médico, quando você se coloca no lugar do médico, você pressupõe que você tem a escolha. O primeiro caso lhe deixa numa situação que pressupõe que você não tem tanta escolha. Você pode dizer, eu não escolhi estar no carro, eu não escolhi não ter freio, eu não escolhi essas pessoas na minha frente, eu sou vítima das circunstâncias e, portanto, eu faço o que dá para fazer. Eu sou menos responsável, portanto, por aquilo que eu faço. Do outro lado, se eu falo numa ética de princípios, como Weber apontava a ética de princípios, agir por princípio pressupõe que você seja plenamente capaz de assumir 100% do peso moral das suas escolhas. Kant tem um texto chamado O que é o Iluminismo. Ele coloca na forma de uma pergunta. Ele diz, dentre uma e outra frase de efeito, que o iluminismo é uma espécie de amadurecimento da humanidade. Amadurecimento porque Kant parte do pressuposto de que aquilo que nós chamamos de ética é efeito não do valor que as coisas objetivamente têm, mas de um valor que nós atribuímos a elas. E se nós atribuímos valor a elas, quando nós temos a convicção de que o valor das coisas é por nós atribuídos, nós temos que também estar dispostos a assumir nos nossos ombros o peso moral das nossas condutas morais, o peso moral dos nossos critérios de julgamento. Mas apesar disso, Kant, da filosofia ter deixado claro essa necessidade, nós parecemos fugir dela. Nós fugimos. Não assumimos o peso moral das nossas decisões. Nós justificamos as nossas decisões por outros elementos. Como é que Kant chegou a isso? Leibniz é um exemplo bom para a gente. Leibniz é um cara que revoluciona a ótica. Até Leibniz, a ideia é que eu enxergo alguma coisa, porque sairia da coisa enxergada uma partícula, um pedaço de matéria, chamado simulacro. E esse simulacro traria dentro dele, viria flutuando no ar, e traria dentro dele não só as informações visuais, mas também informações qualitativas do objeto percebido. Então, se eu olho fulano e digo, fulano é canalha, gentalha, nordestino tem que se afogar em banheira. Esse meu juízo feito do outro, diria alguém que parte do pressuposto de que nós entendemos o outro, percebemos o outro a partir do simulacro. É um dado que corresponde a ele. Digo que é gentalha porque ele é gentalha. Que eu digo que é gentalha? Porque o simulacro saiu dele e já estava escrito no simulacro, gentalha. Eu não posso querer ver o gentalha como não gentalha. Por que não? Porque é da natureza dele, eu constato. Eu sou afetado passivamente dos simulacros que atingem meu corpo. E, portanto, se o judeu é inferior, a inferioridade do judeu não é escolha minha. A inferioridade do judeu é um dado da natureza judaica. A inferioridade do negro é dado da natureza do homem negro. A inferioridade do nordestino é dado da nordestinidade do nordestino. É. Percebe? Duas coisas são curiosas nesse sistema. A primeira delas, eu posso tirar o meu da reta, tirar o peso moral das minhas decisões. Mas por que você trata esse cara desse jeito e aquele de outro jeito? Não, porque esse realmente é mais perigoso, ele merece esse tipo de tratamento. Por que você reconhece o voto desse e não reconhece o voto do outro? Porque esse é mais preparado e inteligente. Os eleitores de Tiririca são todos dementes em potencial. Não é legítimo o voto em Tiririca. Tiririca é um bom exemplo. É um bom exemplo dessas eleições. Tem deslegitimando Tiririca. Ele é analfabeto funcional. E você vai dizer que Maguila... Maguila é alfabeto. Que a mulher pera... Está na ficha de candidata da mulher pera. Lê e escreve. Mas o Ministério Público Eleitoral de São Paulo encasquetou com Tiririca. Por quê? Porque Tiririca teve 1,5 milhão de votos. 1,3 milhão, perdão. 1,3 milhão. Ah, então Tiririca é só um laranja que botaram lá? Quer dizer, eu já estou deslegitimando o cara como candidato e quem votou nele? Não votaram nele porque estavam de sacanagem. Sim, mas se é para votar de sacanagem, o leque de gente para ser votado em São Paulo de sacanagem? Por que não, mulher feira? Já imaginou fazer um discurso no Congresso? Aprova a lei. Mulher feira. Maguila. Aqui está o meu projeto de educação. Quem não votar comigo, a gente se encontra lá fora. Ia ser um político influente. Por que não votar no Maguila? 1,3 milhão escolheu Tiririca, não é só porque é folclórico. Tinha um candidato de São Paulo que o cara botou cartaz por aí, né? Aqueles banners que bota, né? E não tinha a cara dele, tinha a cara do cachorro dele. Vote daí, tem a cara de um cachorro, velho. Se é pra voltar pro folclore, vota num cachorro. Se é pra fazer voto. Mas não, o cachorro não foi eleito. Tiririca foi. Outros motivos levaram, né? Só a chacota, mas o fato é que ninguém nem pondera quais poderiam ser os motivos que levaram 1,3 milhão a votar em Tiririca, nem legitima. Aí ele só serviu para eleger os tantos picaretas aí atrás dele. Gabriel Chalita teve 400 mil votos, também ajudou a eleger uma porrada de picareta a reboque, porque aumentou o coeficiente eleitoral da coligação dele. Os picaretas do Chalita não contam, por quê? A Chalita é professor da PUF São Paulo, foi secretário de Educação, escreve livro com o padre Fábio Melo. Tem quase 40 livros publicados, dentre eles a biografia de Lou Alckmin, bela contribuição à academia. Os picareta dele podem, os do Tiririca não, é isso? O meu Tiririca, seu Tiririca... Mas o fato é que o Ministério Público Eleitoral não assume o peso moral da escolha. Ele não assume. Ele diz que é o Tiririca nele mesmo. Percebe? Não sou eu que olho o Tiririca e acho ele pior do que outros tantos candidatos, folclóricos ou não. Folclóricos ou não. A gente pode ser picareta, a gente pode ser ladrão, a gente pode ser traficante. Isso não é o menor problema, dependendo ao grupo social ao qual ele pertence. Se ele preenche outros tantos requisitos que tornam na cabeça das pessoas, no valor que as pessoas atribuem ao outro, plausível que ele ocupe aquela posição almejada, então o grau de pressão e de censura contra ele será infinitamente menor. Infinitamente menor. Sacralizar o direito... Veja, eu comecei falando de política como algo sagrado e profano. Pois bem, salto do direito para a política para juntar os dois raciocínios. Aliás, da política para o direito para juntar os dois raciocínios. Há todo um ritual de sacralização do direito. Nos nossos pequenos rituais que vão da sala de aula na universidade até os tribunais. É engraçado o modo como as decisões no direito são tomadas. Sobretudo em órgãos colegiados onde há o público para assistir. que é onde o ritual mais faz sentido. Que nasceu na linguagem embaçada, sabe? Vossa Excelência, me permita uma parte que data venha, ouso discordar, asseverando neste instante que o que ela sabe, não é só nisso. Não é só a linguagem. Os mínimos rituais fazem crer que o direito é algo sagrado. E eu não levava isso tão a sério, sabe? O quanto esse efeito era eficaz fora do campo jurídico. Mas há uns 2 anos eu preparei uma pesquisa que era o primeiro passo do projeto de doutorado. Então peguei alunos do curso de Direito no primeiro dia de aula, alguns estão aqui. No primeiro dia de aula, do primeiro período. Na verdade, antes da primeira aula, eu queria gente que não tivesse ouvido papo nenhum sobre Direito. Eu não queria que ele reproduzisse o discurso que ele já tinha ouvido. Excluí desse grupo pessoas, ou o relato de pessoas que tinha parente próximo, ligado ao Direito. Então, a gente que se está no curso de Direito com o rabo sentado na cadeira do primeiro período, no primeiro dia de aula, ainda que esteja ali obrigado pelos pais, ele é alguém que parou por um segundo na vida dele para pensar o que é o direito, o que vai acontecer, como é que funciona esse troço. Eu não tenho a garantia de que o estudante de engenharia pense isso, mas o de primeiro período eu tenho. Sabe? E aí eu faço perguntas sobre como funciona um julgamento. Para quem nunca assistiu um, o que eu queria? Mapear o imaginário do sujeito. Sabendo do imaginário, como ele imagina que o direito é, sabendo desse repertório cognitivo, a fase 2 da experiência é levá-lo ao Tribunal de Justiça para assistir uma audiência do Tribunal. E depois ver como ele interpreta, como ele usa o repertório que já tem para interpretar o novo. A perspectiva é ressaltar que a gente julga a partir do que a gente já sabe e não a partir do que a gente vê na hora, no instante. Porque essa diferença, o simulacro, me daria um sentido objetivo a partir da experiência concreta. Agora vem o simulacro bateu. Ó, canalha! Sabe? Mas, se como Kant afirma, se como toda fenomenologia afirma, o sentido é atribuído a partir de um critério de atribuição que antecede a minha experiência de encontro com a coisa atribuída. Alguém encontrou Tiririca e não foi no ato que viu Tiririca que disse que Tiririca é gentalha e não merece estar no Congresso. Ele já tinha uma visão de gente semelhante a Tiririca e que gente semelhante a Tiririca, o lugar dela não é o Congresso. Se me aparece o Tiririca querendo ir para o Congresso, é ilegítimo, é inadequado, não se encaixa no sentido e valor que eu já atribuí antes de encontrá-lo. Mapeio, vou ver o resultado. Na hora de mapear, eu coloquei algumas frases no questionário. As frases eram: o juiz é aquele que recebeu de Deus a missão de julgar. Eu achei que muita gente fosse achar esse troço estranho. A quantidade de gente que achou esquisito foi mínima. A maioria achou, realmente. Alguns que achavam estranhos ainda disseram assim: não, peraí, Deus não, o cara fez concurso. Ué. Mas aí emendava: mas não deixa de ser um ato divino julgar. Na hora de descrever como funcionava um tribunal, um julgamento, eu nem falava em tribunal, um julgamento. O juiz era tido como uma figura passiva, calada. Enquanto do outro lado tem duas partes, é sempre a visão maniqueísta, é sempre o bem como o mal, tem um certo, outro errado. Não tem hipótese de ninguém ter razão. Sempre um tem razão, não tem, é o bem contra o mal. Então há dois advogados, cada advogado defende o interesse do bem e o interesse do mal. Por isso outra frase colocada no questionário: o advogado é a função essencial à justiça. Todo mundo, não! Porque o advogado defende interesse. Defender interesse não é defender justiça. A justiça pressupõe o desinteresse. Pressupõe não estar ligado às pessoas. O advogado está sempre ligado às pessoas, ligado à parte que defende. E o Ministério Público? Muita gente sabia, sabe, existe um troço chamado Ministério Público, mas ninguém tem muita ideia do que faz esse troço. Já que o juiz era visto como um cara passivo, que julgava, que ele fica passivo, quieto, enquanto as pessoas estão se matando aqui. Eu tenho razão, não sou eu que tenho. E o advogado mete o dedo no olho do outro, puxa cabelo, enfim. O Ministério Público é o cara que organiza o bate-boca. É um auxiliar de juiz, portanto. Chega um momento que o juiz magnanimamente levanta a mão e diz: chega! Você está certo. Você errado. Próximo caso. Não sei se você reparou, mas o juiz é Deus. Se eu confronto você e peço para você me descrever uma experiência que você não vivenciou, você vai preencher as lacunas dessa experiência não vivenciada com uma estrutura plausível, compatível com a experiência. Qual é a estrutura compatível que as pessoas associam à ideia de direito? Poder. Quando eu perguntei para as pessoas, o que você está fazendo direito? O que você escolheu isso? As respostas foram invariavelmente individualistas. Agora havia os individualistas altruístas e os individualistas egoístas. Porque diziam, eu estou fazendo direito, porque eu vou pegar o diploma, vou fazer concurso, vou ganhar um salário nababesco, todo mundo vai me respeitar. É o individualista egoísta. Eu quero ganhar poder para mudar a minha vida. Outros diziam, porque eu vou poder mudar a vida da minha família. Mas tudo é dele. E tem os individualistas altruístas. Olha, o mundo é muito injusto. É muito injusto, mas eu vou fazer direito para que eu possa, com meu diploma na mão, mudar o mundo. Quer dizer, está todo mundo de sacanagem só esperando você colar grau. É lógica de filme americano. O americano mostra problemas absolutamente reais com a solução irreal. Qual é a solução irreal que ele propõe? É o Rambo que chega lá sozinho e resolve tudo. Mas se não for o Rambo lutando sozinho contra tudo e contra todos, não muda. Então as pessoas têm essa visão, ainda que romântica, ainda que altruísta, é preciso fazer justiça, mas eu preciso. Não é a ideia de que as grandes mudanças sociais pressupõem mobilização, veja. Não tem mobilização, pressupõem indivíduos. Indivíduos potentes. O fato das respostas serem individualistas é porque direito estava associado a poder. Eu vou ganhar poder com o curso de direito. Poder para mudar a minha vida ou poder para mudar a vida dos outros. Independente de como eu uso o poder, o fato é que é poder. Quando eu pergunto do juiz, ele explica o que faz o juiz e os personagens a partir de uma relação de poder. Quem é juiz? O homem poderoso. Qual é a estrutura de poder que a pessoa já conhecia? Religião. Era mais óbvio. Por isso o juiz é Deus. Tem pesquisas feitas sobre confiança nas instituições, são muito legais. O judiciário conta com alto grau de confiança. Quem menos confia no judiciário são as pessoas do campo jurídico. É juiz, promotor, professor, isso aí ninguém confia. Mas as mesmas pessoas que não são do campo jurídico e que dizem que confia, quando perguntam o que você acha do judiciário, é lento. É preconceituoso. Só aprende pobre, rico, ganha minhas copas do Gilmar Dantas e vai para a rua, passo. É, são parentes. Não foi ato falho aqui, foi sacanagem. Né? Não foi, não. Tudo parente, velho, tudo parente. É sério. Eles apontam uma série de defeitos que nós aqui também apontamos. E os próprios juízes apontam. Mas se tem tanto defeito, por que você confia nesse troço? Não é por razão, percebe? Ele não tem motivo para acreditar no judiciário. Mas o fato é que ele vivencia uma série de dramas na vida dele, em que o judiciário vira o último bastião para resolver os problemas. Diz o ditado que não existe ateu em trincheira, naufrágio e terremoto. Na hora do vamos ver, meu amigo, o desespero leva você a depositar esperança que se o mundo físico já não está dando muita trela para você, só o metafísico pode salvar. Com direito é a mesma coisa. Está dando tudo tão errado, eu depositei as minhas esperanças no judiciário. Se eu não acreditar nisso, se eu não depositar esperança de que o judiciário possa mudar a minha vida, a alternativa a isso é admitir que a vida é uma merda mesmo, eu sou um ferrado. E já que eu não tenho a força bruta suficiente para enfiar a pancada no sujeito que me desagravou de alguma forma, eu estou ferrado. Mate. Melhor forma de você resolver os seus problemas. Percebe? Não parece uma alternativa plausível. Então nós alimentamos uma fé, ainda que seja contrária à razão. E você acha que são só as pessoas fora do campo jurídico? Não. Dentro do direito também. Mas por outros motivos. Você que procura o judiciário como alguém que move uma ação, você é alguém desesperado que quer alguma coisa do judiciário. Portanto, você tem todo motivo para depositar fé naquilo. Agora, você que está do outro lado, meu amigo, para você é mais uma fala, sabe? Mais uma chuva de papel que pintou na sua mesa. É mais trabalho. O processo para você que é parte é drama. O processo para quem julga é trabalho. Como qualquer outro trabalho. Tem suas compensações, suas chatices. Tanta gente querendo fazer direito, para quê? Para ser burocrata, velho. Lidar com papel. Drama dos outros convertido em papel. Gente que está com problema e tenta compartilhar com você, porque deposita em você a esperança de resolver os troços. Ou você comunga com ele do problema e passa a carregar a cruz junto com ele, sofrer junto com ele, ou então você cria esse mecanismo de defesa para fugir da alternativa de sofrer com aquilo tudo. Como é que os juízes criam um mecanismo de defesa? Sacralizando o próprio ofício. Juízes, advogados, promotores. O juiz diz: olha, meu amigo, sua decisão realmente desagrada. Mas eu não posso fazer nada, porque não sou eu, é a lei que manda. Não sou eu, é a jurisprudência que assim determina. Não sou eu, é a doutrina. O juiz é cavalo de Umbanda, velho. Baixou o espírito da lei e... me disse, a lei é a lei, depois vai embora, e ele mesmo. Você pega livro de introdução ao direito, estão reproduzindo discussão do século XIX. Sabe? A discussão entre os objetivistas e os subjetivistas, Savigny e Herring. Um diz, não, a meta da interpretação, quando você interpreta, tem que descobrir a vontade da lei. Outro diz, vontade da lei não, é a vontade do legislador. E aí você lê os troços no livro de introdução e fica no primeiro período tentando se definir. Eu sou o cara da vontade da lei ou da vontade do legislador? Só tem duas alternativas ali. Mas repare você que enquanto a lei tem vontade, enquanto o legislador tem vontade, quem não tem vontade é você. Não, não sou eu, é a lei que mandou. Essa lei me oprime. Amigo, lei é tinta e papel. Lei é um texto. Ela existe com algum sentido concreto para as nossas relações a partir do momento que é interpretado. Quem é que interpreta, meu amigo? É você. É você. De sacralizar o judiciário, e pasme, é isso que nós professores fazemos no curso de Direito. A mesma pesquisa comparada com quem sai do direito, veja, quem entra no curso entra com a visão sacralizada do direito. Quem sai desacraliza de certa maneira. Ele vai se tornando profano e por isso menos confiável. Na verdade, o que é a desacralização de um modelo e sacralizado por outro? Sacralizar na figura do dogma. A lei é assim, o modo de aplicar a lei é esse, não muda, essa é a forma correta. E como que nós fazemos isso? Por um lado, criticando pessoas que decidem, porque as decisões são toscas. Por outro lado, valorizando a Santíssima Trindade do direito. Lei, doutrina e jurisprudência. Amém. Como os grandes critérios que permitem legitimar a minha decisão. Porque eu mesmo, como sujeito de direito, desapareço. Sujeito de direito no sentido de sujeito que cria o direito. No sentido antigo que se dava a expressão jurisprudência. Um exercício de prudência. Na medida em que prudência é uma espécie de procedimento ético paralelo à ética de princípios, eu, juiz prudente, que crio o direito na medida em que decido. O mesmo sistema que cria a ideia de Estado moderno, que afirma, por um lado, que você é indivíduo, mas ser indivíduo livre, a ideia de liberdade, sabe, é liberdade para aderir a um modelo. Liberdade para aderir a um modelo. É o mesmo que te vendem hoje em propaganda. Eu gosto muito de propaganda. Os publicitários são os novos filósofos. Você é livre para fazer o que quer. E o que você deve fazer com a sua liberdade? Tomar Coca-Cola. Você foge de um grupo associado à falta de liberdade e assume outro dizendo a liberdade. Eu sou um cara livre. Eu uso as roupas que eu quero. É, mas me enquadro também num padrãozinho social. Só mudou de grupo social. Não percebe isso. Trata como se houvesse só dois grupos, o dentro e o fora, o nós e o eles, quando na verdade é uma pluralidade de modelos a aderir, e sempre há adesão a um. Mas não, nós negamos a nossa adesão a modelos de raciocínio que pautam modelos de julgamento, e dizemos que é efeito não de modelos que nós podemos alterá-los. Tratamos como se fosse feito de um simulacro. Saiu um simulacro da lei. Ah, bateu no meu olho, a lei me obriga a decidir assim. Saiu um simulacro no tribunal. Oh, é assim que eu tenho que decidir. E não percebemos Percebemos o direito como um jogo de discursos e rituais. E ao olhar para o direito como discursos e rituais, deixamos de perceber o direito sob a perspectiva dos efeitos dos discursos e dos rituais. Maquiavel dizia que é preciso ser príncipe para entender o povo. E é preciso ser povo para entender o príncipe. Por quê? Porque você entende o poder é pelo efeito. Quem é que sofre os efeitos do príncipe? É o povo, velho. É o povo. Quem é que sofre os efeitos do povo? É o príncipe. Ele é que sofre a pressão. Entender o direito pelos efeitos, a coisa muda. Você quer ver um negócio? Sujeito está andando na rua, cai 10 reais do bolso. Outro passa, vê aquilo, pega os 10 reais e sai correndo. O que é isso? Que figura jurídica é essa? Furto. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Você não pediu o cartão de crédito. O cartão de crédito chega na sua casa com um boleto. Melhor ainda, o cartão é do banco. E já desconta a anuidade de você, 10 reais da sua conta, por 3, 4 meses seguidos. O que é isso? Não é crime. É ilícito civil. Antigamente o judiciário ainda dizia, dá direito à indenização, à reparação material, dano material, e também dano moral. Hoje já nem diz que dano moral é mero dissabor do cotidiano. São de sabor do cotidiano, não tem relevância jurídica, é só o dano material mesmo. É 10, devolve 10 real pro filho da puta aí e vai embora. Nem isso mais. A diferença, portanto, não está no ato, mas você diz que qualifica o ato. Todo o direito penal diz que não julga as pessoas. Não julga o escambau que não julga as pessoas. Nós julgamos o ato, pois bem, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Subtraiu 10 reais de um, subtraiu 10 reais de outro. Cadê o banqueiro preso que tirou 10 reais da sua conta? E ainda que fosse preso, pediu a liberdade provisória, sim, um dos motivos para negar a liberdade é o fato de ele ser perigoso, oferecer risco para a sociedade. Me diz quando um banqueiro oferece risco para a sociedade? Nunca! Quando é que pobre oferece? Sempre! Pouco importa um crime. Roubou manteiga, tablete de manteiga, perigosíssimo! Gente que é incapaz de se adequar ao modelo da vida do cidadão. Não julga a gente. Nós só julgamos, gente. E há uma certa desacralização do ambiente que, em termos metodológicos, pressupõe você começar a observar o direito pelos efeitos. E não só pelo discurso e pelo ritual. Em 2002 foi criada a TV Justiça, para encerrar. Esse exemplo é legal. 2002 foi criada a TV Justiça. O presidente do STF na época era Marco Aurélio. Marco Aurélio Mello, um jurista que tem por características falar como quem parece que vai morrer. Parece que lhe falta ar. E dá uma especial entonação a palavras terminadas com al. Então, na senhora... Eu dou o direito constitucional. Mas que também é um cara que acredita que o direito é feito de boas razões, de bons argumentos. E por isso ele não tem medo da TV Justiça. Ao contrário, ele propôs, ele criou como presidente e mandou o projeto. Só que esse raio dessa lei tinha que ser promulgada. Tinha que ser sancionada e promulgada. Competiu o presidente da República, que era Fernando Henrique. Fernando Henrique era contra a TV Justiça. Por que contra? Ele não achava adequado. Porque quanto mais você transmite ao vivo, mais as pessoas percebem que as decisões são tomadas a partir de um campo de conflito. Que um ministro diz outra coisa e diz, não concordo! O senhor não vem aqui querer me rebater como se eu fosse um dos seus jagunços do Mato Grosso! Isso desacraliza porque fica óbvio que eles são 11 pessoas, que eles são gente. Tem dor nas costas, tem problema de coluna e vai para boteco. Eles não são deuses, não são vacas sagradas. Que é todo um ritual, já viu o Capinha? Tem um cara no Supremo que é engraçado, é o Capinha. O capinha é o apelido que dá para o cara que fica preparando audiência e, dentre outras coisas, botar a capa nos ministros. O Gilmar Dantas, ele tem uma característica. Ele não para para o capinha botar a capa. Já reparou? Ele não para. Ele vai andando e o capinha vai atrás amarrando a capa. Como se o capinha não existisse. Impressionante isso. Você que está parado assistindo esse troço, veja, ele tem alguém que se submete ao ponto de nem parar o cara trabalhar para botar a capinha. E outra, nenhum dos ministros bota a própria capinha. Tem que ter alguém para botar a porra da capinha. Por que você não pode botar? É nó simples. É lacinho. Você sabe amarrar sapato, sabe botar capinha. Mamãe me ensinou. Era bem novo. Para que o capinha? Faz parte do ritual. E com a TV Justiça? Vai te sacralizar o negócio. Quem é que promulgou? Marco Aurélio. Houve uma circunstância curiosa. Ele acabou assumindo a presidência por alguns dias. Todas as outras autoridades que vinham antes dele saíram do país, sobrou para ele. O que, que ele fez? Promulgou, né? E criou a TV Justiça. Depois está promulgada e anunciado na imprensa, que ele não é otário. Ele parece que vai morrer sem fôlego, fala esquisito, mas burro não é. Já tratou logo de divulgar para toda a imprensa. É uma pauta boa para o dia, saiu em tudo quanto é jornal. Depois Fernando Henrique volta e diz, não podemos voltar atrás. É antidemocrático demais para você sair agora que começou a transmitir, não pode mais. Agora que começou, ferrou. Desacralizar. Porque nós percebemos que o direito é criado e inventado. Nós aqui estudando jurisprudência já pegamos casos em que o Supremo, no mesmo dia, deu duas decisões completamente contrárias. E citando o mesmo precedente, como se fosse um dado, como se fosse um, sabe? E as decisões unânimes, vai entender isso. Que envolvia a lei de crimes hediondos. Ah, tem progressão? Não tem. Num dia diz que tem progressão, no mesmo dia à tarde não tem progressão. O mesmo. Vai entender um troço desse. É gente. Gente que julga gente. Gente que julga gente. Perceber isso traz uma mudança qualitativa no seu estudo, na sua percepção e na compreensão do direito. Se a universidade tem um papel a desempenhar, é abrir os olhos para aquilo que o direito é. E o direito não é uma coisa, não é um objeto sagrado que se tem. O direito é algo que se faz. Perceber o direito como algo que se faz e não como algo que se tem ou deixa de ter. Percebe? E aqui encerro. Acho que eu passei do tempo, mas não foi muito não, né? Eu só peguei os 10 minutos do Dauri. Né? E aqui encerro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.